Salvador, é o Oxalé 6224 no gate 01 para o posto de adicionamento. Autorizado, chama para início táxi 6224. Chamada. Boa noite, identifique, desça até o 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, tá? Total 9908. Prossiga. Para pushback, acionamento. Autorizado, chama para início táxi 9908. Chama Deus para o táxi, total. Go 1019, descend to 2000 feet, unit 1015, report established localizer course. Down 2015, calls on the localizer course for runway 10, Portugal 019. Sete para 50, web 5837. Vista para 3.000 pés, ajuste 1.0, 1.5. 3.000, 1.0, 1.5, web. Salvador, é o Oxalé 6224, pronto para o táxi. 1.03 a bordo, 1h45, alterna Salvador. Autorizado via India Alpha, ponto, espera chamar essa frequência para decolagem. India Alpha vai chamar no ponto de espera nessa frequência 6224. 75837, reduza para 1809. 1809, Web 5837. Push on localizer, Portugal, 019. Got tower frequency 118, it's 195, Portugal, 019. 195, muito obrigado. Autorizada a linha de decola separada, 6224, 0090 graus com 7 nós. A linha de decola separada, 6224, Salvador, muito boa noite, é Portugal 09, localizer for runway 10. Air Portugal 019, procedure approach, I report runway vacated. Que tem approach, Portugal? 09, reporta vida. 3600, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado LS, reporte estabilizado. Para 2000, 10, 15. Confirma 10, 15 agora? Afirmativo, 10, 15. 2000, 10, 15, reporte estabilizado. 3600. Total 9908, 4 horas e 25 de autonomia, Galeão alternativa, 5 a bordo. Táxi autorizado via em correção, Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Via Juliette Alfa, ponto de espera, na sua escuta para decolagem, total 9908. O Xané 6224, decolou ao 01, chame controle 198, bom voo. 198, muito obrigado, bom trabalho, boa noite. Air Portugal 019, clear to land runway 10, winds 110 degrees, 6 knots. Zero na boca, cara, fechou, 6224. Avisou o Web 537. 537, chame torre 118, decimal 95. Obrigado, senhor. Muito boa noite. Boa noite. Olá, Salvador. Boa noite. Webjet 5837, em aproximação. Webjet 5837, prossiga aproximação e Falmarito está livre. 074, tente, aguarde. Guarda. Air Portugal 019, on the ground at 03, leave next to right. And proceed your taxi via Alpha Juliet to gate 11. Portugal 019, underground at 03. Proceed your taxi via Alpha Juliet to gate 11. Via Alpha Juliet, gate 11, Portugal 019. Webjet 5837, pouso autorizado, pista 10. Vento 110 graus, 619. Obrigado, Ed. Portal 9908, ponte espera 10 na sexta. 9908, avisou com tráfego na curtíssima? Com certeza. Após a passagem do tráfego, o senhor ali mantém? Após a aeronave na final, ali mantém, portal 9908. O 074 para me escuta? Afirmativo. Afirmativo. O senhor deverá aguardar a passagem do Portugal à sua retaguarda. Ele está com um passageiro passando mal a bordo. Então, o senhor deverá aguardar e após o mesmo passar a sua retaguarda, eu vou liberar o pushback, tá ok? Após o TAP. Objeto 5837, solo 05, libere a direita, dê passagem ao tráfego à frente aí, o TAP, e pode prosseguir o táxi após o mesmo, via Alfa, Kilo, parte 3. Obrigado, senhorita, boa noite. 6224, chame Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545 até 2685. Xanel 6224, obrigado. Bom trabalho. Igualmente. 3600, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 2895, 3600. Centena 59. Torre Salvador, boa noite, tá 3600, passou o externo, baixou em trovão. 3600, informa o vento, 110 graus, 612 nós, o ajuste de altímetro, 1015, tem autorizado pouso, pista 10. Gente, tive pouso na 10, tá 3600. Total, faça o controle, 198. Rafael, decolado ao 09, chame controle 19.8, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho, senhor. Está livre no 62, 074. Confirme. 074, 62, pode iniciar o feedback no momento. Afirmo. Tubo 320, Serra da Elva e Prodileda. Positivo da presente Prodileda, livre ascensão 320, total 9908. Solo 10, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, livre à direita, pode repetir por gentileza, tá? 3600. Livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, tá? 3600. Oi, Salvador, vamos 074 para o táxi, 188 a bordo, 4 horas, 10 ao pé na greve. Pessoas a bordo? 188 a bordo. 188 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Juliette Alfa, é a parte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, eu faço a pronto. Táxi via Juliette, portão número 9. Juliette, portão 9, tá? 3600. Bom, ponto 0, pronto. 0074. Ponto 074, linha decola da 10, vento 090 graus com 8 nós. A linha decola, 074. 9908, controle. Prossiga. Toma Recife no 3325, alternando 125, decimal 1. 13325, 251, confere. Afirmativo. Obrigado, bom pornal. Igualmente. Quatro, decolador zona 5, chama controle 199, decimal 8, bom voo. 198 no 074, no balanço. Controle Salvador, boa noite, voo no 074. Voo no 074, muito boa noite, está sob contato radar, voo 360, saída da El Leda Bidev. 360, da El Leda Bidev, no 074. Salvador, boa noite. Gol 643, descendo para o nível 160, com informação Alfa. Boa no 643, muito boa noite, oceano identificação, a chegada é Duna, o senhor anda presente, vai voar 4.000, descer para 4.000 pés, ajustado no 0 no 5, a proa que o senhor vai tomar de Duna, o senhor é o número 1 na aproximação. Ok, vai voar na proa de Duna, 4.000, o gol 190, o no 643. O no 643 tem condições de manter a high speed? O 643? Afirmativo, o senhor tem condições de manter a high speed? É, tá mantendo. Vamos ver se a gente tem condições de cobrir o perfil lá, senão eu vou pedir retorno para pegar o altitude. Sim, então o senhor pode fazer as reduções adequadas aí para perder a altitude. Então, ok, bom no 643. É, obrigado. Salvador, boa noite. É o Trip 5344, seja bravo, tá mantendo o 105. Trip 5344, muito boa noite. Acione identificação, a chegada Mari. Descendo para nível de voo 050, vai seguir como número 2 na aproximação. O senhor está na presente sob contato radar, 59 milhas sudoeste de Salvador. Confere, Mari, desce para 050, número 2, para o ponto 53, para o ponto. Voo no 074, chama Recife no 3325, alternando 1251. 3325, 251 no 074.